Cópia, a saída gole o fito, ok? Ok, tá aguardando o gole o fito 508. Salvador, apenas confirmando após a passagem do tanque liberado o azul Alfa Gecko. Afirmativo, reporte ao terminal. Afirmativo, reportar ao terminal, obrigado. Web 5808, copia? Afirmativo. Web 5808, autorizado para Goiânia, nível 340, pela APA Zulu 17, até Formosa, após APA Whisky 10, até Brasília, APA Mike 668, para Goiânia. Decola da 10, curva direita, subida gole, transição ao fito, transponder 5014, controle 198, contei. Afirmativo, está atualizado 340 Goiânia, saída gole, o fito, decola da 10 com curva à direita, Upper Zulu 17 até Formosa, depois Upper Whisky 10 Brasília, Upper Mike 668, 5014 é o transponder 198, o controle o 5808. Correto, chamo pronto para o push acionamento. Afirmativo, 5808. 804. General 99-70, complete LS X-ray approach, contact the tower on 18.95. 18.95, thank you, good morning. Morning. Torre é Web 5717, após a pouso aí da aeronave nacional, pode ali manter para teste de motor? Afirmativo. Então aguarde o pouso do sideral, após a linha mantém a 10. Tem expectativa de quanto tempo demora o teste? Ah, um minuto. Ok, então após o pouso do sideral, a linha mantém o 5717. Pode passar de horário de tráfego na curta ali, mantém 5717. Salvador Tower, good morning, Federal 9970, out of mic and landing gear down like a... Good morning, Federal 9970, QNH 1013, wind calm, clear to land, runway 10. Under, wind calm, clear to land, Federal 970. O Alfa em que é que finalizando o reboque para o Gate 1. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Salvador, Web 5898, 10, espera o estacionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, 158. 995, bom dia, senhora identificação, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, vigilância radar. Chame 13. Gente, descida a Bonf, 4 mil com 13, fala que perdeu contato com o centro. Gente. Sideral 9970 on the ground at 28, vacated runway by the right and taxi approved via Alpha and Kilo to apron number 3, position 3. Alpha and Kilo, apron number 3, position number 3, Sideral 9700. Web 5717, reporte pronto para decolagem. Passará para decolagem ou para retorno. Torre Web 5717, solicita retorno para o pátio. Ok, então libere a pista via Charlie, ingresse na Alfa e aguarde antes da Juliette a definição da posição, ok? Com a Infraero. Tem estimativa de tempo de que precisa retornar ao portão? Negativo, vai ser situação, ok? Então prossegue via Charlie, Alfa, aguarde antes da Juliette. Aguardando posição aí no pátio Web 5717. Web 5717, Fraero coordenou aqui, sua posição será a remota 14. É, apenas então aguarde antes da Juliette, o táxi da aeronave da companhia que está no setor, ok? Gente, após a passagem da aeronave da companhia, prossegue para a remota no 4, Web 5717. O 5717 pode avançar e ficar do lado dessa ilha aí à sua frente, para liberar a passagem da companhia pelo pátio 1 no Índia, ok? Grato, gente. 95, reduz a velocidade 250 a mais. 2509, voo 19, 45. Doli, Salvador é o voo 19, 715, bom dia. Informação, foco em drogas. 715, bom dia, chegada Bonf, desça e mantenha 050, vigilância radar. A DC até o 050, na Bonf, ou no 715. Para o táxi, Web 5898, tá com 127 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alterna galhão. 4 mil pés, ajuste 1013, chegada a Mari, vigilância. 4013, Mari, vigilância, mas é verdade. Esse chame pronto para decolagem, não posso esperar o 5898. Autorizado, Índia Alfa contornando, ele chama Ponte Pera, 5898L. Por 804, Decimatinha 2000, autorizado, LF X-Ray, reporte localizador. 2000, Libra X-Ray, chamará localizador, 804. Afirmativo, 57 no 7, até já. Até daqui a pouco. Grato aí pela coordenação. Espera da 105898, 5898, tá livre a linha decolada 10, vento calmo no momento, QNH 1013. Autorizada a linha decola, web 5898, 1013 é o ajuste. Salvador, bom dia, objeto 5808, pushback e acionamento na posição 5, gate 5. Major 7, bom dia, autorizado chegada bom, FIDE se mantém a nível 060, vigilância radar. Salve, autorizado 060, no perfil da bom, economia 07. Bom, 995, desce aí, mantenha 2000 pés, ajuste 1013. Eu estou para sequenciamento, mantenha pro limite ao localizador, gol no 995. E aí, descida para 2000 com 1013, mantendo a pro limite ao localizador, gol no 995. Web 5898 decolou de Salvador aos 37, chamo o controle em 19-8, bom voo e bom dia. 19-8, bom dia, senhor. Muito bom dia, web 5898 na sua escuta, senhor. 8-98, bom dia. Submarinha 340, da Elvira. Pode voar, Leda. Autorizado, Leda. Valeu, obrigado, senhor. Estabilizado no 804. 804, complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, bom dia, no 804. Dia. Romeu, Mike, Tango, Juliette, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020, limite ao localizador. Esquerda proa 20, limite a lock, Juliette. Guru 995, para o localizador, esquerda, proa 120, informe estabilizado. Esquerda 120, informe estabilizado, gol 1995. Gol 1715, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 1013. 1013, 3.000 pés, só no 795. Complete final ILS, torre 11895. Para Romeu, Mike Tango, Juliette, redução para 2109. Reduzindo 2109, Juliette. Estabilizado ILS, gol 1995. 995, complete final ILS, torre 11895. Passando a torre 1895, obrigado, gol 1995. Salve Salvador, é Bigel, Juliette, papá. Siga, whisky, Juliette, papá. A solicitação aqui de pushback e reboque da posição de número 8 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Está livre iniciar no pátio 3, chama para ingresso, pátio principal, whisky Juliette Papá. Afirmativo, chamarei. Foi o Mike Tango, Juliette, para o localizador, curva direita na proa 070. Direita 70, para o Doc, Juliette. Muito bom dia, Salvador. É o 31171 da TAM, ciente da Fox, no 7, Guarulhos, no 360. Tá 3171, bom dia. É, tá autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da El, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5023, o controle 1980, cortejo. Guarulhos 360, 10, direita da Euleda Bidev, a Peruísque 50, Usaba 5023, 198, 3171. Para o puxo, acionamento. Chamará, TAM 3171. 804, no solo aos 41, libere à direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque sobre Juliette. Alfa, número 804. LS, redução para aproximação, torre 11895, 1795. 183, confirme? 11895. 11895, redução, 1795, boa. Objeto 5898 vai passar o 50, chama o centro em 1251, alterne 13325. Centro 251, 13325, obrigado. Pouso na 10, cheque o trem, o vento é calmo, QNH 1-0 no 3. Pouso atualizado, pista 1-0, baixar travado, gol 9-5. Web 5808, livre o táxi Juliette Alfa, chama no posto de espera da 10, pronto para a decolagem. Juliette Alfa 5808 vai chamar no ponto de espera, pronto. Torre Salvador, bom dia, Uno 705. Uno 705, bom dia, complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Uno 705. Desça via para 2000, ajuste 63, informe o localizador, gol no 607. Desça via 2000, reportarei no localizador, gol no 607. 1013. Meu Mike Tango Juliette, complete final ILS, chame a torre na frequência 1-895. 895, boa. E o Juliette Papá. Afirmativo, chamarei. Oi, Salvador, bom dia, o Mike Tango Juliette na final. Bom dia, Mike Tango Juliette, complete a aproximação, guarde pista livre, para o pouso. Guardando, Juliette. Polo 995, no solo aos 44, agilize a liberação à direita, prossiga na Alfa, chame antes do ataque sobre Juliette. Chamando à direita na Alfa, chama antes da Juliette, polo 995. Salvador, TAM 3201. O gol no 715, o QNH no 0 no 3, vento calmo, livre pouso na 10. Cuidado, pouso, pista no 0, gol no 715. Tá 3201, aguarde, cópia 360, com fim, expectativa de 3 minutos, aguarde. É. 3201, para evitar aguardar muito tempo, troque para a frequência do solo 129, ok? É. Controle Salvador, no gol no 897, bom dia, cruza 230, plano 60, sentido da foto. 0 pela APER Zulu 16, decola na 10, curva direita inicialmente na Dael, após direto para as posições Leda e Bridge. Transponder é 5017, controle em 198, contexto. 360 APER Zulu 16, Dael, Leda, Bridge, a sequência 5017, 198. Correto, pode manter essa escuta, chamar nessa escuta para o posicionamento. Obrigado. Guardando, Juliette. 1715, no solo aos 46, agiliza a liberação à direita, dê passagem na nave da companhia na Alfa e siga chamando antes da Juliette para ingresso no principal. Ok, vai liberar a direita, vai dar passagem na nave da companhia e chamar antes da Juliette, no 715. O gol no 804, livre ingresso via Juliette, portão 10, atento ao objeto cruzando a Juliette. Juliette para o 10, atento ao objeto, no 804. Rectângulo Juliette, o vento calmo, QNH no 0, no 3, está livre o pouso na 10. Livre pouso, Juliette. B5808, após o 727 na Cuta, ali mantém 1 no 0. Após o 727, ali mantém 5808. Estacionamento 3201 no 9. 3201, coordene com a equipe de solo. Tem uma aeronave da Gol taxiando a sua cauda em alguns instantes. Assim que ela estiver liberada, estacionada no 10, está livre seu push e chama para táxi. Pode estacionamento no 10, livre push, está 3201. Total 99-90, bom dia, autorizado chegada Mari, vê se mantém a 050 vigilante. 050 na Mari. 10. Instrução 10, Pacto Alfa, Pacto Juliette, sequência do solo após a regulagem. Salvador Juliette, Papaco, considere término de reboque. Obrigado, bom dia. Bom dia. B5808, vento 020 graus, 2 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem, 5808. Alfa Kilo, parte 3, posição 10. Alfa Kilo, parte 3, posição 10. Marca Juliette. Ouro 995, ingresse via Juliette, portal 612. Ingresso na Juliette para o 612, Ouro 995. Torgo 9605, estabilizado no ILS. Ouro 607, não é? Afirmativo. No 607, complete a aproximação, guarde pista livre, tem um objeto iniciando a rolagem agora. Ok. B07, confirmando o trem, cheque trem, livre pouso na 10, vento variável com 2 nós. Ok, gente, baixar travado com a 907. Web 5808 decolou 51, controle 198, bom voo, bom dia. Bom dia. Torrego 1795, da Juliette. 1-7-1-5, ingresso via Índia, portão 02. Índia 02, mantenha 6, escuta, senhor. Mantenha 340, saída Gole, vigilância radar. Gole 340, 5808. Bravo Hotel, nível 380 pela Upper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva a corrigida 17, com curva à direita. Subida da El, após direto para as posições Leda e Sagaz. O transponder é 5021, controle 1980, Codejo.